gözlerini soluksuz uçalım göklerde bu gece. Bu gece. Yeah. está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Seems like it's been forever that you've been gone.

reality. But I can't go on as long as I believe. Can't let go when I keep wondering, where are oh. medo. Eu não sabia dançar que zumba, mas logo disseste que me ensinavas. Eu aceitei e fomos dançar. Só que me seduziste nessa dança, com teu roçar tão sensual. E agora que sei dessa kizomba, aprendi com o teu roçar. Ai roça esse corpo em mim, ai roça, ai roça, eu estou tão louco. Ai mexe, remexe assim, ai mexe, ai mexe, só mais um pouco. Ai roça esse corpo em mim, ai roça, ai roça. Ai roça, eu estou tão louco.